olho, cê vai perceber como o teu sorriso é lindo de se ver. Você nem tem noção. Meu jeito insano se rendeu ao teu. Eu virei refém desse amor e eu confesso a você. Thank you.